mantê-la limpa, pra que fique mais bonita. Alô galera, eu me chamo Duarte e faço parte da Suatá. Não deixe de visitar Fortalezinha, Pedra Chorona, Lago e Praia da Princesa e muitos outros lugares maravilhosos na ilha, que estão à sua espera. E lembre-se, algodoal a mais bonita limpa. A comunidade de Maiandewa merece e agradece.